Capitão Caverna! Querida, cheguei! Elo perdido. Versão brasileira Jurassic Cast. Jurassicast no ar, meus caros internéticos, voltamos agora com mais um Elo Perdido, acertei! E eu não estou aqui sozinho, cara, tem uma galera aqui, putz grila, sério, acho que é a primeira vez que eu gravo com tanta gente assim. E eu não estou aqui sozinho mesmo, está comigo aqui o Miote, ih, Brunão, Miote não, Miote não vem! Ó, Vanus. Está comigo aqui o Brunão. Ai, eu não fui pra Campus Party, então eu só tô aqui por questões contratuais mesmo. É, tem que fazer valer, né? É, mas eu invejo todo mundo que pôde ir, enfim. Bom. Parabéns pra vocês. Está comigo aqui também o Hugo Soares, lá do Pauta Livre News. Nives. Olha, eu só tenho a dizer da Campus Party uma coisa. Ford, você é demais. Putz, ah, essa fila, ficha, né? Rosa, viu? Caramba, roubou minha frase. Continuando nosso elenco, está conosco aqui também Carlos Vivacqua, do Pauta Livre News e também da Cidade Gamer, o nosso querido prefeito da Cidade Gamer, e tá aqui do Jurassic Cast também. Vivacqua, tu também é uma quenga de podcast, hein, bicho? Eu ia falar Radiofobia e do vlog do Tutu, mas... E eu queria dizer que o Tutu comeu mais gente que o Torinho na Campus Party. Pior que é verdade. E como disse muito bem Carlos Vivacqua, está conosco aqui também o Carlos Tourinho, lá do Pauta Livre News. Isso aí, eu quero dizer que na Campus Party eu fui no local ermo, lá em São Paulo, e comprei uma Ford... R$ 700 a hora. Quem foi? Entendeu? Foi que chamou o Tourinho, velho. Não, eu chamei porque eu gosto dele, ele é um cara agradável. Mas assim, eu entendi. Agora eu quero perguntar qual a cor da Ford que você alugou pela hora? Era loirinho, castanho claro. Isso, a Yasmin tá trabalhando pra Ford, eu não tô sabendo. A Yasmin, hein? Olha só, interneticos, quebrando o cabacito aqui no Jurassic Cast, nós temos um querido JC lá do blog do JC, cara, aquele site mega referência de colecionáveis e Blu-rays e DVD. Alguém ainda coleciona DVD, JC? Alguns. Você é foto, você é baixa DVD. Não, a galera que curte séries coleciona DVD, hein? Ah, é porque sai poucas Blu-rays. É. Ah, verdade. Mas olá, meus amigos, meus queridos, muito obrigado pelo convite, estou aqui, estive na Campus Party e fadas existem. Existem. Jogam na NVIDIA e tem uma bundinha. Ô, caceta! Olha só, internet. Porque nós, como nós estamos aqui entre 1, 2, 3, 4, 5, 6 homens, eu precisava colocar uma beldade entre nós, porque senão isso aqui ia ficar cheirando a pentelho queimado até o Obrigado, fim. Obrigado, Calaveira. É de mim que você tá falando. Velho, eu fiquei na tua casa. Você fica falando essas coisas, as pessoas vão desconfiar. Você quer assumir assim, aberto logo, de uma vez? Ah, em aberto eu já assumo várias coisas, mas continue. Então, pra tirar o cheiro de pentelho queimado do Vivacqua, está conosco aqui a nossa querida Melina, que já participou do Jurassic Cast também. Já. E está de volta aqui com seus cabelos vermelhos, parecendo aquela dona do caos esquisita, né? Aquele programa estranho. Seja bem-vinda de volta, querida. Obrigada. E eu não estava fazendo ficha rosa na Campus Party. Que isso, mulher? Você é doida. Ninguém falou nada. Mas olha só, internet, como vocês já devem ter adivinhado, hoje nós vamos falar sobre as nossas experiências, sobre como foi a Campus Party 2013, que nós acabou agora dia 3, dia 2, foi sábado o último encerramento dela. Então nós vamos aqui contar o que aconteceu, palestras, não contando as palestras, mas palestras que estiveram lá e um monte de coisa, e vamos falar sobre as mulheres da Campus Party, porque eu fiquei assombrado com a quantidade de gostosa daquele lugar, né, Melina? Não falo nada. Você é casada, mas não é possível que tem ser um de outras mulheres. É poético, tá? Entre essas babaquices e outras, nós voltamos logo após os recados do Jairinho. Será que vai ter? Porque eu não sei mais também de nada. Não sei nem mais qual é o programa, não sei nem que programa é. Eu sou de tamanho. Olha o cachorro! Procure. Oh yes, wait a minute, Mr. Postman. Ei, que o mais me morde. O caralho tá aí, tá aí, tá aí. Amando as vaginas, amando as meninas. Tique, tique, tipa. Voltamos para mais os recados do Jaiminho. Até que enfim. E até que enfim também, né? Voltei. Tava na hora, né, meu? Você não quer trabalhar mesmo, né? Eu tava estudando. E voltou já esperado, aí, né, Bruno? Como é que eu voltei, ó? Vocês vão saber por que depois. E voltou morrendo, né, velho? Então o bicho tá pé na cova. Voltou da maneira como todos nós apostávamos. Cheio de DST, olha aí. Coitado. Quem dera se fosse isso. Cheio de gonorréia, cheio de sífilis. Inclusive aqui no fundo tá tocando a música do Hermes e Renato. O carnaval do Unidos do Caralho A4, que é foda pra caralho. Unidos do Caralho. Desde os tempos mais primórdios. O caralho aí, aí, aí. Rolando uma vagina, rolando uma menina. Temos novidades para a camiseta do Bates Motel, não é isso? O Alexandre mandou avisar por conta do filme do Hitchcock, aquele que vai contar a história dos bastidores do Psicose, ter sido adiado. A camisa do Bates Motel continua no preço promocional de lançamento, rapaz. Olha aí, hein? É a oportunidade para você comprar e ir assistir o filme no cinema, quando ele estrear, com a camiseta do Bates Motel. E todo mundo vai ficar assim, nossa, olha só essa pessoa descolada, ela tem aí uma vibe Bates Motel. Hoje no aeroporto, pô, a galera toda me olhando. Que porra é essa esse cara tá usando? Mó galera mesmo, você chamou a atenção. Continua com preço promocional pro lançamento até o lançamento do filme, não é isso? Exatamente. Olha aí, hein? Pô, eu quero ver o filme, galera. Deve ser uma merda, mas enfim. Ou então deve estar saindo o filme da Xuxa ou do Didi por aí, né? Não, sabe o que que é? Porque até março estão saindo os filmes que estão concorrendo ao Oscar. Porque o Oscar vai ser dia 24 de fevereiro agora, semana que vem. Isso. Então, as distribuidoras querem lançar o mais rápido possível os filmes que estão concorrendo ao Oscar, para que as pessoas vão assistir os filmes que estão concorrendo ao Oscar. Porque elas sabem que as pessoas querem assistir o Oscar tendo visto os filmes, né? E por falar em Oscar... Ai, meu Deus. Nós vamos fazer aquilo? Esse ano vai ter? O povo lá não pediu? A voz do povo é a voz de Deus? Não. Mas enfim, né? Vai que, né? Vai que. O lançamento oficial aqui, pra todo mundo ficar sabendo, no dia da festa da entrega da cerimônia do Oscar 2013, nós vamos fazer a transmissão ao vivo. Que bom. Tô que não me aguento de emoção. Esse ano vai ser bom, cara. Esse ano é o Seth MacFarlane que vai apresentar. Pô, ele é engraçado. Ah, é o... É o Ted. Cheio de piada de duplo sentido, piada cafajeste. Piada racista, vai piada ser piada racista, antissemita, porra. Vai ser ótimo, cara. Imagina. Então esse programa tá saindo no dia 11, a gente ainda tem um Jurassic Cast no dia 18. E no dia 24 de fevereiro, você está convidado a acessar o jurassicast.com.br, nosso site, para acompanhar ao vivo a nossa maneira de apresentar o Oscar. De novo, esse ano a gente não vai saber nem quem tá concorrendo, nem nada. A gente vai só ali. Dessa vez estamos sim. Mentira, pô. Dessa vez vocês viram vários filmes. Você viu vários filmes aí, pô. Dessa vez tem vários indicados, a gente viu alguns, né? Vocês viram mais do que eu. Vou ver se até lá eu consigo ver tudo. E vamos estar na loucura, todo mundo juntos. Na loucura? Por quê? Você vai usar, você vai usar droga? Eu vou estar de plumas e paetês. Batendo perna por aí, como a gente não tem mais o que fazer, eu estive lá no Radiofobia 105 falando sobre colecionismo, cara, olha só. Estávamos eu, o blog do JC, que na verdade é o JC, não é o blog, ele não existe, né, o JC que é o dono do blog, como não podia deixar de estar, estaria lá o Viváqua, e também o Panda, cara, o senhor Panda, que é a cara do Beira-Mar, a cara do Beira-Mar, é mesmo. E o bom é que o Viváqua tá inventando que agora a modinha é ficar barba, né, o Bruno tirou dele, o Bruno tá fazendo cosplay de Guilherme Briggs, o Viváqua deixou a barba dele. Então, um ao lado do outro era o Beira-Mar e o Miele, que o Viváqua tá a cara do Miele. Miele baixinho, né? Que o Miele é mais alto que o Viváqua. É, baixinho, bebe pra caralho e é um pervertido. Praticamente o Viváqua, né? O solo é tão gordo, mas enfim, né? Nem tudo pode ser perfeito. E a gente falando sobre colecionismo de uma maneira muito escrota e debochada, como só a gente sabe falar, então escutem lá o Radiofobia 105, que, olha, eu vou falar pra vocês, é porque eu participei, não, mas esse programa ficou muito engraçado, cara. Ficou divertidíssimo. Eu ouvi, ficou muito muito divertido, cara. Ficou muito divertido. Ainda mais porque nós temos a participação especial de Cleverson, o Neandertal, que estava ao lado de Carlos Viváqua gravando. Porque, velho, eu nunca pensei que um homem das cavernas frequentasse, inclusive, a Campus Party. Porque fora o cara ter a cara de Elo Perdido, ele estava usando um 486. Ou pelo menos ele estava usando o gabinete de um 486. Muito bom. Era Cleverson, o Neandertal. Então, vou lá. Radiofobia 105. Muito legal. Muita dica sobre colecionismo. Muito de boa esse programa. E eu estive em dois lugares. Olha só. Andei passeando por aí, um que eu já gravei faz um tempo, mas só fui ao ar semana passada, que é o Sétima Sala. Eu falei sobre Crepúsculo dos Deuses, que é um dos meus filmes favoritos, a gente já teve um JazzCast todo sobre esse filme, e quando o Luciano lá, do pessoal do Cinéfilos, me convidou pro Sétima Sala, falou, escolhe alguns filmes, eu escolhi Crepúsculo dos Deuses pra fincar a bandeira de assistam esse filme lá também. E também estive com o pessoal do Cinéfilos, o programa sai nessa terça-feira, ainda de carnaval, pelo menos foi o que o Bruno Costa me falou. Estive lá gravando sobre o filme A Doce Vida, de Fellini. La Dolce Vida? La Dolce Vita. Muito bom, cara. Excelente. Excelente filme, excelente programa. A gente conversou. Cara, eu não sei como é que tá o programa ainda, não escutei. Pô, eu imagino que esteja incrível, porque foram quase 4 horas de gravação. Caralho. Foi muita conversa. Tava lá eu, tava lá o Bruno Gunter, tava lá o Bruno Costa e o Harold Stricker, cara. Também tava lá. Adorei gravar lá. Acesse aí, tá no link, tá no post de todas essas indicações de Andança na Podosfera. Beleza? Lembrando sempre que você deve entrar agora. Você para o que você está fazendo. Não interessa o que você está fazendo. Você está salvando vidas. Apesar de você estar escutando podcast salvando vidas, você é uma pessoa muito responsável. Mas se você está salvando vidas, se você está apagando incêndios, não me interessa. Você vai parar agora e você vai entrar lá na www.fictioncorporation.com.br. Você vai lá na parte que tem uma partezinha separada pro JurassicCast. Você vai clicar lá e você vai comprar as camisetas do JurassicCast, que é uma melhor que a outra. Ou você pode fazer, inclusive, entrar pelo próprio site do JurassicCast, que lá nós temos a foto da camiseta que vai te redirecionar para o site da Fiction, onde você vai poder adquirir a sua exclusivíssima camiseta do JurassicCast. Olha que beleza. E olha, muito em breve, muito em breve, novos produtos JurassicCast na loja. Exatamente. Quais são, não vamos falar, porque senão a concorrência nos rouba. Isso. Descaradamente. Depois vai falar que a gente é que tá copiando ela. Exatamente. Mas muito em breve, coisas pedidas. Isso. Surpresa, surprise. Não teremos a Yasmin Nua, poça da Yasmin Nua, não teremos, tá? Então você tira o seu cavaleiro da chuva. O pessoal tá assanhado, você viu, cara? Uma galera querendo roubar ela também, né? Nerd pois Master, é. Velho. Nerd Master, aquele chibungo. Não, melhor de tudo foi ela chegou pro Nerd Master e falou assim, não posso não, porque eu já sou do JurassicCast. Mas é um cretino, né, velho? Tu vai roubar os caras, Nerd Master? Sabe o que ele deve ter respondido? São meus amigos, eu fiz isso. É, pois é. Cara de pau. Acha que pode me mandar um Batmóvel e pronto. Não, Batmóvel é, eu joguei no lixo já. Fiquei com raiva. Então é isso, camisetas do Jurassic Cast, você tem lá o Save Ferris, você tem a camiseta do Steph do Jurassic Cast, que é aquele símbolozinho do Jurassic Cast. Talistelion, que vende pra caceta. É um dos mais vendidos mesmo. Pois é, então não tem desculpa pra você querer adquirir a sua camiseta do Jurassic Cast. Entre lá e compre a sua agora. Já! E agora é a última chance de... é a última, hein? A gente adiou pra caramba isso aqui por conta de questões logísticas e porque o Miotti estava no Rio de Janeiro. Ele que monta aí o esquema das promoções. Última chance pra ganhar o jogo do Lego do Senhor dos Anéis pra PC, plataforma Steam versão digital. Última chance. O resultado sai no próximo programa. Como é que faz pra concorrer, Calaveira? Você precisa seguir o arroba JurassicCast e curtir a fanpage do JurassicCast lá no Facebook. Feito isso, você manda uma imagem ou um vídeo, ou o que você quiser, ou um, sei lá, um desenho, ou o que você quer que você queira mandar, provando o seu amor pro Senhor dos Anéis. Olha aí. É muito fácil, então corre aí, faz o teu desenho, faz tua foto, faz o teu vídeo, capricha, porque, cara, esse jogo é fantástico, é um jogo divertidíssimo. Quem é fã do Senhor dos Anéis tem que ter esse jogo. Então, corre. Se a gente não tiver muita saída, nunca mais vem pra promoção. Não, mentira. É, eu fico o jogo pra mim. Não quero que o Luigi ganhe de novo, né? É, não. Chega, né? Então é isso, interneticos. Compre as camisetas do JurassicCast. Mande a sua foto, seu vídeo para a promoção do Lego Senhor dos Anéis. E continue ouvindo agora este maravilhoso episódio que tá bom pra caramba. Hermes e Renato e você no Carnaval da MTV. Maravilha! You know you make me wanna shout. Kick my heels up and shout. Throw my hands up and shout. Throw my head back and shout. Come on now, don't forget to say you will. Don't forget to say yeah, yeah, yeah, yeah. Say you will. Say it right now, baby. Sonho mais límpido, ai, será do deserto. Tem problema, não tem, Calaveira? Sério, assim, não tem? Sério? Você não conhecia ele ao vivo, você não conseguia. Sim, eu acho que se você demorasse 30 segundos pra nascer, você nascia mongoloide. Nascia? Tem certeza? Nascia. Poxa, mais 30 segundos era um retardado mental. Velho, eu convivo com esse cara toda semana. Olha que filho da puta. Eu confesso que eu me decepcionei meio assim de ver aquela vez. Mas eu explico. Porque é igualzinho. É igualzinho no Skype e igualzinho na vida real, sabe? Esperava uma pessoa diferente, mais séria, mais. Sei lá, velho. Ele é meio segundo, diferente. Ele segundo o Ed Palhares, o Calaveira é um bebê gigante. Vocês vão calar a boca pra gente dar um print? Tá? Já tá valendo, né? Tá vai, valendo. Já engatou, né? Pelo jeito já engatou, né? Já engatou, já começou faz tempo. Ah, então continua aí, eu vou lá. O início da pauta é falando mal de mim. Vai lá, Turim. E tem outra também, né? Que todas as fotos que o Calaveira tirava, ele tirava com cara de mongoloide, né? E o Calaveira, tipo, todo mundo fala que eu e ele tem a voz fina. Mas o Calaveira também, se demorasse mais alguns segundinhos, ele nascia um viadão bonito assim, sacou? Malafaia prova isso. Ele é meio... Malafaia prova isso. Genético. Malafaia. Tem uma foto, tá eu, o Dudu, a Mayra, o Calaveira e o Guizão, né? Que o Calaveira tá fazendo uma cara. É, acho que foi até o Brunão que comentou. Fui tá eu que comentei. Parecia que você tinha enfiado uma garrafa de Keep Cooler no toba dele. Aquela... então que ele tava tendo um orgasmo, sei lá. Aquela foto foi a gente tirou no primeiro dia? Foi. Ah, aquela lá não vale, aquela lá tava com a pressão a 2x1. Eu não sei nem quem era quem, não sei nada. Você tava branco mesmo aquele dia? Agora eu entendi, cara. Cara, eu tava... Tava transparente. Tava mal, bicho, tá por fora. Antes de... Já acabou, né, a introdução falando mal de minha pessoa, Carlos? Já introduzimos. Você acordou a gente, né, o Calaveira, né? É, eu acordei, não. O Calaveira pois é. Agora, como é que eu gritei? Acordou eu e o Hugo, né, velho? O Hugo tava dormindo no outro sofá, eu tava dormindo em um, aí chega o Calaveira gritando. Velho, vocês sabem... Pra vocês conseguirem mentalizar como era o Torim e o Hugo deitar no sofá, vocês imaginam aqueles peixe-boi parado? na beira do iceberg. Sabe aquele peixe branco? Era justamente um iceberg, porque o sofá era branco. Branco, justamente. Verdade, verdade. Doido pra acertar um Titanic, né, cara? Você não faz nada, eu tenho uma foto, você dormindo no sofá também. Não, eu tenho uma foto do sofá que você quebrou, Calaveira. Naquela flor, só está de maldade com, com o peso de minha pessoa, mas aquilo lá não foi aquilo lá. Eu estava no meu trabalho, aí eu falei assim: vou acessar aqui o Facebook pra ver alguma coisa da Campus Party, vamos ver se o Calaveira está trabalhando, né? Aí entro lá e tive uma foto, acho que foi o Torinho que tirou, alguém tirou, botou foi lá. Foi eu, foi eu. Foi o Vivaco, né? Aí tava assim: o sofá, depois que o Calaveira passou por cara, o sofá tonto, velho. Sério, cara, arriado. Sabe por que que não é? Não, caiu só o pezinho dele. Sabe por que que não fui? Sabe como eu tenho que comprovar que não fui eu? Porque eu estava caçando borboletas nesse momento. Então não entendo o que eu quiser, né? Tem foto e mandado judicial provando isso. Melina, o que é, rapidamente, basicamente, o que é a Campus Party? É um evento de tecnologia e outras novidades do mundo da internet. Um monte de virgem do caralho sem emprego, é isso. A maior quantidade de pênis novos e seminovos. E desempregados por... É. Tem mais por metro quadrado. Tem mais virgens do que céu de muçulmano. É verdade. Pra quem não sabe do que nós estamos falando da Campus Party, que aconteceu agora, lá em São Paulo, no IMB, lá no Galpão, sei lá que porra, o parque de exposição, que diabo que ele chama. Do lado do São Paulo. Isso, ao lado, logo ao lado. Inclusive, nós estávamos indo embora e as escolas de samba estavam chegando, foi uma troca meio louca isso. Trocou o público de repente, né, da rua? Não, saíam uns nerds e as bundas estavam chegando. Pra você ver como é que a coisa não se mistura. Que é um evento de tecnologia, como a Melina falou, em que reúne as novidades do mundo tecnológico, não só do mundo tecnológico, mas também o que tange mídias sociais, internet e uma grande quantidade de virgindade, isso é verdade. Eu não sei nada disso, virgindade, estão falando, eu tô por fora. Não, imagina. Falou um homem que fecha a van da Sedex pra ele. Olha só, pra mim, foi a minha primeira edição da Campus Party. Eu não fui nas anteriores, por razões óbvias, eu não tenho onde cair morto. E porque continuo... você não era ninguém antes. É, continuo não sendo. Não, e vale lembrar, o Calaveira não tem onde cair morto, e onde ele arrumou o lugar, ele quebrou o pé, que foi o sofá, né? Eu não quebrei, mas vocês vão ficar falando isso, o nego vai achar que fui eu mesmo. Vou mandar o Jurassic Cast pagar a conta do sofá. É, velho, sentou naquele sofá, nada mais, nada menos que Dudu Salles... Torinho não, Vivaco, tudo, Guizão, todo mundo junto. Guizão, pra tirar velho. Foto. Aí falou, Calaveira. Eu estou tendo flashback da minha juventude agora. Sabe aquela coisa do gordo? Quebrou a cadeira, todo mundo fala, foi o gordo. Eu nem cheguei perto daquela cadeira. Ainda bem que eu não fui pra não falar que fui eu. Não, mas aí ia falar que você tinha fundado, né? Eu tinha fundado a AMB, né, velho? A AMB, velho. Então, só, com exceção da Melina. Melina, você foi, eu acho que você também não foi também, né, Melina? Em uma... Não, essa foi a primeira também. Essa foi sua. Ah, foi minha primeira vez. Esse foi... Olha... Que perdeu o cabaço nessa aí também, né? Foi. Nessa eu ainda sou virgem. Doeu? Fala, doeu? Não. Do sofá, doeu. Doeu? Não, doeu. Então, olha só, vocês cuecas, com exceção do Bruno, que já foram nas outras edições, o que a gente pode dizer que mudou dessa vez, pessoal? É, a gente sabe que não teve o Cubo Geek, não? Como é que é? Fez falta mesmo. Isso, que foi aquele... Mas o que mudou, essencialmente, na minha primeira impressão, foi a área Expo ali, que é, pra quem não sabe, o Campus Party se divide em duas áreas, uma gratuita e a outra paga, e incrivelmente, veja só, um paradoxo praticamente, a área paga tava pior que a área gratuita, sendo que a Campus Party teve um reajuste aí na sua inscrição de 100%, né? Então, a primeira coisa que eu notei foi isso, uma melhora bastante grande, assim, na área Expo, inclusive com a participação da Ford, né? Fortemente ali, presença muito muito significativa. Gostosa. Tesuda, tesuda, fala tesuda. Ah, vou resumir logo, vou resumir logo. Eram cavalas. Cavalas? Eram cavalas aquelas mulheres. É incrível. Cara, o que era engraçado é o seguinte, porque do lado tinha, acho que o pessoal da UOL com três louras maravilhosas não, também. Mas não, não eram igual a foto. Era do Banco do Brasil. Banco do Brasil, isso. E aí... Porque era uma do lado da outra. As louras eram muito gatas e muito gostosas também. Não, só que as mulheres da Ford... Sério, assim, não, eram... O cara falou tudo. Cavalas de gostosas. Cara, sacou? As mulheres eram cavalas. E elas sabiam. Que eu cheguei... Teve uma hora que eu... Né, fazendo papel de jornalista. Olha só. Estava fazendo papel de jornalista. Para de rir. Eu cheguei pra moça... Que, velho, a mulher, ela tinha uns 2 palmos acima de mim. De cavalice. Eu virei pra moça e falei, moça, posso tirar uma foto sua? É pro meu site. Aí ela falou assim, com certeza. Velho, mas ela falou numa puta voz gostosa, velho. Eu falei assim, filha, não faz assim não. A minha mulher ficou em casa, tá foda, tá um calor do cara. A gente sabe que calor dá um tesão, né? Foi tá um calor da porra do cara. Eu já sei, então, o que foi? Peraí. Eu já sei o que foi, então, que fez o Calaveira baixar a pressão, velho. O sangue foi pro outro lugar e a Calaveira. Foi todinho. Pra você ver como o negócio aqui não é brinquedo, entendeu? Eu tenho que estar deitado pro negócio funcionar, porque senão a pressão cai de cara, João. É tipo mulher da Ford, cara. Essa mulher da Ford era tão gostosa, mas tão gostosa, como o Hugo falou, velho. Ela ofuscava, mas tinha duas mulheres lá, uma vestida de anjinho e outra de diabinha. Cara, essas mulheres eram mega gostosas, sabe? Mas só que quando aparecia da Ford, ninguém olhava. O povo já... Elas ficavam assim, quando a gente saía pra Texto, né? Elas ficavam do lado esquerdo, logo onde o povo passava, assim, aquele... Estrategicamente colocadas. É, pois é. A galera já passava olhando pro lado esquerdo, velho. Assim, ó, com os pelos virados, sabe, velho? E eram simpáticas, né, velho? Porque geralmente são mais educadas, né, velho? A galera batendo palma lá, o velho lá do lado. Incrível, não. Elas são treinadas, elas são orientadas pra isso. São treinadas. Teve uma hora elas ganham que, pra ser simpáticas. Sim, com certeza. Uma hora que eu já tava dando uma volta, assim, pra não olhar, sabe? Porque já tava dando vontade de pular em cima de alguma, assim, entendeu? Então ia matar elas, Hugo. Ia sair no Jornal Nacional, cara. Olha que ação fantástica, gente. Vocês não precisam gastar com grandes pirotecnias, com grandes tecnologias. Vocês anunciarem na Campus Party, coloquem esse tipo de material para ser visualizado. Material, agora virou objeto. Porque nós já quantas vezes nós falamos o nome da Ford aqui? Quantas vezes já foi falado? Não, mas foi bipado tudo. Foi bipado tudo. Bipou tudo. Foi o caralho que eu não vou ter esse trabalho nem fudendo. Eu fiquei com vontade de anunciar um K. Mesmo que seja um K. Ó, agora eu vou falar, por favor. Ninguém ensine essas pessoas a falar de cinema, videogame. Senão fodeu pra nós, né? A gente nunca mais pisa numa campus com um crachá de imprensa. É verdade, cara. Não, eu estava. Então eu estava passando ao lado, eu entreguei meu crachá, entreguei minha mochila para o Hugo Soares e o Hugo. Falei, Hugo, tô indo nessa, cara. Falou, Hugo, por que você já tá indo, Calaveira? Eu falei, não vou agarrar essa mulher aqui agora de um jeito que eles vão botar pra fora. Mas, velho, eu tenho que agarrar essa mulher. Meu irmão, a mulher estava convidando. Cara, quem entrar no meu Ford? É foda. Era um sacanagem. Olha, isso quem vai falar vai sair da boca de uma mulher. E todo mundo sabe que mulher é altamente competitiva. Melina, as mulheres não eram extremamente cavalas? Era um apelo sexual da porra aquilo ali. Não era, pior que não era. Pior que não era, cara. Era um negócio muito bem feito, assim. Coisa linda de Deus. Coisa linda de Deus. Era uma coisa estratégica, muito estrategicamente bem feita. Mas eu vou te fazer uma pergunta, JC. Será que se de repente ele. Eu estou falando sério, não estou fazendo piada. Dentro do público, que é o público da Campus Party, você acha que de repente um Gundam, ou então um Transformer, no lugar daquelas mulheres, você não acha que teria chamado um pouquinho mais atenção do que aquelas mulheres ali, não? Não tô louco. Só se você botasse uma... Até tinha dois Psy lá, né? Tinha dois Psy lá pulando. Tinha um. Não, é porque assim, se o Gundam fosse um robô funcional de combate, não ia ter peças gostosas. Mas não, tinha robô lá. Como era um... É, não, ó. JC, os robôs na área de robótica... São torradeiras com roda e serrotinho, cara. Que nojo. É verdade, velho. O meu robô passa polinguinho na minha torrada. Olha só que incrível. O máximo, o robô só te mata se for de tétano, porque o povo ficava suando e enferrujava as partes. Há 3 anos atrás teve o caso, inclusive, com as coelhinhas da Playboy, até hoje as pessoas lembram, né? Inclusive, teve um incidente triste, assim, até de assédio. A sua mão na boca. É, exato, chorou, a menina chorou e tal. Dessa vez não teve, o pessoal se comportou. Mas sempre se lembra, olha, tá sempre relacionado com as meninas. Coisa, né? Que sempre se lembram também é as meninas da NVIDIA no ano passado, né, Vivaco? Ah, elas estavam lá de novo esse ano. Elas estavam, mas tava meio puxo. Não tava, tava meio puxo. Só tinha as meninas da Ford. Ano passado as meninas mais, elas enchiam, preenchiam mais aquela aula da NVIDIA, né, velho? De que vocês estão falando? Explicando pra quem nunca foi, a NVIDIA tinha um stand de demonstração das pessoas, novas placas de vídeo, seus novos lançamentos. E seguindo o princípio da virgindade, coloca-se mulheres extremamente gostosas pra fazer propaganda do seu produto. Nesse conceito, a NVIDIA colocou uma moça de uns 15 metros de altura, vestida de fada. Só de perna eram 2,5 metros. Metade da bunda de fora. Não estou exagerando, era metade. Verdade. E era uma bundinha tão gostosinha, cara. A foto tá aí, ó. Botei a foto no post. Foto no post. E você sabe que ela sofreu represálias lá nessa fadinha, né? Das chamadas obtusas, né? É, teve uma menina que chegou pra ela assim, mas você não tem vergonha de estar expondo seu corpo assim, sendo objeto, desse jeito, não sei o que. Essa cara. Você tem vergonha de não conseguir expor o seu? Ela respondeu, foi? Agora tem uma coisa que mobiliza mais a galera do que isso, sabe? O que é? Como digo, pelo segundo ano consecutivo, esse ano é novamente a distribuição de brindes. Ah, é verdade. O que dá de nego correndo? Eu fico assustado, me assustava a situação da correria que a distribuição de brindes provocava dentro do pavilhão. Porque parecia que tinha sendo alguém roubado, sabe? Alguma coisa assim. Parecia mesmo assim, quer dizer, um cara correndo lá na frente, outro correndo atrás. Parecia que tinham levado alguma coisa. Não era, era aqui o início da distribuição dos brindes, quem chega primeiro leva, né? E acontece durante todo o tempo. Vivaco, pra quem nunca foi numa Campus Party, o que que são essa questão de distribuição de brindes? Como é que funciona isso? É porque assim, vamos dizer que você tem a sua marca, ou você tem algum produto que você tá querendo apresentar. Isso. Num lugar de pessoas que consomem tecnologia. Você normalmente faz concursos, campeonatos, ou a simples e básica distribuição de brindes. Sei lá, o JC tá distribuindo um kit... A gavetinha do Harry Potter. Beleza, ele pode fazer um concurso, que é o ideal, porque afinal de contas o Sedex entrega na casa dele, mas não tá entregando container ainda. Mas, por exemplo, tinha muita gente, o Baú Pirata fez com marcador de livro, o pessoal sai distribuindo. Às vezes tem fila. As 15 primeiras pessoas que retweetarem isso vão ganhar um lanche, como foi o caso de uma amiga nossa que tava lá, sorteando lanche. Tem gente que às vezes vai pra lá sem dinheiro nenhum, né, de Master. E o pessoal... Não é exagero, Nerd Master. Ele ficou naquela filinha lá do peito de peru e do bolonhesa. Não é exagero, Nerd Master chegou na Campus Party sábado à tarde, virou pra mim e falou assim... Olha o que eu tenho, R$2. Eu olhei pra ele e falei assim, shit happens. Se ele acha que eu ia dar dinheiro, eu também tava durinho. A Campus Party, ela é cheia de palestras, não é? É o dia todo, palestra o dia inteiro. O dia inteiro. E são palestras, por exemplo, no primeiro dia, tava palestrando ninguém menos que o Buzz Aldrin. Se você não acha, se você não sabe, se você está escutando isso, não sabe quem é Buzz Aldrin, foi um dos, entre a tripulação de 3, ele era um dos que estavam no primeiro foguete que pousou na Lua. Isso é uma das coisas que justifica pagar pra entrar, né? Justamente. Agora eu preciso falar um negócio. Inclusive, eu que não fui, estava no trabalho... Mandei um tweet pro Torinho, falando, Torinho, Vivaco, o pessoal que está na Campus Party, não percam a palestra do Buzz Aldrin que vai acontecer. Aí o Torinho falou, é amanhã, macho. Me mandou uma resposta, é amanhã, macho. Eu falei, ah, é amanhã? Porque... Então entra aí na programação da Campus Party, olha seu nojento, que tá aí pra você olhar, rapaz. Me falaram, Tata, até a própria Tata que tá trabalhando lá. A Tata me falou, ó, a palestra do Buzz Aldrin é na quarta-feira. Foi na terça, né? Tata, aí você... Tata Troll. Agora já botou a culpa na coitada da Tata, que não tá aqui pra se defender. Tata acertou, era terça, 1h da tarde. Eu não fui ver, porque eu não acredito que alguém pisou na lua. Então, aquele... Hugo, vá merda, Hugo. Porra, puta que pariu. Pô, pelo menos vê lá o ator, cara, que atuou aí, pô. O cara conheceu o já fez mais do que tu, caralho. O evento interno pago, aquele que a gente pagava R$300 para ter acesso à área interna onde eram oferecidas essas milhares de palestras, amostras de tecnologia, como por exemplo robótica. Mas tudo bem, que a robótica é como o Vivaco falou, né? Era umas torredeirazinhas que passava polenguinho na torrada e olhe lá. Então, cara, os caras vão nos matar na robótica, cara. Puta que pariu. Não, cara, tinha um robô lá que ele tinha uma sirenezinha de polícia em cima que a sirenezinha ficava girando, mano. Que robô é esse, cara? Vai tomar no cu, né? Robô, cara, né? Robô. Que avisa o ladrão que a polícia tá chegando, porra. Mas não, vai ficar girando aquela merda. A questão é o seguinte, na área paga tem palestras, não só palestras, oficinas, por exemplo. Eu dei uma palestra sobre vlog. O PH deu uma oficina sobre vlog. Muito boa, por sinal. Um falou sobre as diferenças, a atuação, foi um bate-papo sobre o assunto, o outro foi um tutorial, vamos falar assim. E quem foi lá pode ver isso, pode ver as gostosas que passavam lá dentro. O negócio é que a área lá de fora, quem pagou podia sair grátis pra ver, e quem não pagou podia visitar. Então, os campeonatos de videogame oficiais ficavam lá fora, as áreas de brinde e interação com o público ficavam lá fora, e lotava muito. Já vou falar. Lá fora, o pessoal do Yargeeks também tava lá fora, mas teve muita palestra interessante lá dentro, velho. Principalmente na quinta-feira, teve muita palestra interessante para o pessoal da Podosfera. Teve palestra sobre turismo com o Thiago Iorio e o pessoal da STB, né? De turismo aqui, que faz aquela carteira internacional. Teve uma palestra do BodyDP lá do AspiraCast com o criador do LinkedIn. Teve essa palestra sobre vlogs com o Vivacqua, o PH e o Marcelinho, né? O Marcelinho dos Contos Eróticos. Também foi bem legal. Teve uma palestra lá com a Mayra Moraes, sua mulher na internet, né? A Mayra Moraes e a Mafalda, né? Do Analise de Pijamas. Foi bem legal também. Isso tudo na quinta-feira, né? E teve outras palestras muito interessantes. Teve com o diretor lá do Linux, né? Aquele John Maddog, né? Que tava lá também, né? Que é um velhinho muito, muito da hora, aquele velhinho, né, velho? O criador do Firefox, o criador da dos fundadores da Atari. Isso tudo tava disponível. Mas assim, eu não sei se... Mais alguém concorda comigo? A Campus Party é o lugar para rever quem você só escuta, certo, né? Vamos dizer assim. Rever quem você só escuta, conhecer quem você só escuta e gravar muitas vezes com quem você só escuta. Por exemplo, eu conheço o JC há muito tempo. Da época paranerd dele, vamos dizer assim, né? Eu pude conhecer, conversar e gravar com ele. Sim, sim. Então, na minha opinião, é a coisa mais importante. É encontrar a galera. Não, pra gente que trabalha no meio da internet, pra gente que tem um empreendimento na internet, é primordial você participar de um evento desse. E a única oportunidade, mesmo com o YouPix, outros eventos, internet, é a única oportunidade que tem que a gente conhecer o maior número de pessoas que tá envolvido com podcast, vlog, blog. Ali você conhece todas as mídias sociais, todas as pessoas. Vai todo ali, Brasil. Né? O legal é porque, assim, eu tenho meus amigos aqui em Fortaleza, tenho meus amigos em Salvador. Meus amigos de Fortaleza, eu passo um mês sem ver, sabe? A gente sai, conversa, sai pra ver tudo. Mas os amigos da Podosfera, eu falo todo dia com os caras, seja por Skype, seja por Twitter, Facebook, o que seja. Mas eu tô interagindo todo santo dia com esse pessoal. E você tá vendo essas pessoas assim ao vivo pela primeira vez, parece que você tá vendo... amigos de fã, sabe, velho? É muito legal. Como eu falei, eu tô esperando o Calaveira diferente. Eu vi a mesma pessoa na minha frente, sabe? O mesmo idiota de que ele é no podcast. Isso é legal, sabe? Mas ao mesmo tempo eu fiquei meio, porra, eu queria ver o Calaveira. Já o Miotti me surpreendeu. O Miotti é um cara caladão no podcast e tudo. Cara, o Miotti não parava a boca, velho. O Miotti tinha uma conversa legal e tudo, sabe? Uma conversa boa. Gostei muito de conhecer o Miotti. Mas a coisa mais legal é que não tem como a gente já se conhece, respeita, ou pelo menos conhece o trabalho, pelo menos não, também conhece o trabalho e respeita, não tem quebra de gelo, sabe? Isso. Cara, Eu não me preocupei, o Calaveiro ficou hospedado aqui em casa com a minha namorada aqui. Ela escuta o Jurassic Cast. Ela chegou pra... Cara, conversou com ele como se já conhecesse, não foi tipo... Trata o meu amigo bem! É legal também o pessoal assim que você não tem tanto contato, que é mais famoso, ou então que você admira, né? E você vê que são pessoas bem simpáticas, pô. O Eric Gustavo, né, que é o cara que faz o Marcelinho dos Contos Eróticos, cara, pessoa super gente boa pra caralho. Outra pessoa, pô, Afonso 3D, velho. O Afonso 3D não saía do pé da gente o tempo todo, velho. O Afonso 3D ele é muito gente boa mesmo. Eu fiquei impressionado também com isso, com a camaradagem dele. É, o Diogo Braga e o Afonso falando. Meu Diogo Braga me viu lá embaixo, ele gritou: Torinho, escudo de caralho! Não sei o que bem. Agora, uma coisa que eu queria discutir com vocês aqui, não sei se eu posso, está dentro da pauta, é justamente em relação ao ano passado, é a falta do Cubo Geek, né? Para nós, são os podcasters aí, nossa comunidade podcaster, né? O que representou isso? Eu achava, no ano passado, que o Cubo Geek concentrava e reunia a gente em volta ali, e era uma coisa que a gente se orgulhava. E esse ano, sem esse ponto de referência, fora outras coisas, né? Eu acredito que a gente perdeu um pouco de força, sabe? Não sei se perdemos um pouco de força, mas pelo menos não temos aquele ponto, aquele totem, assim, pra se reunir em volta, sabe como é que é aquela imagem, né? E isso como fez falta esse ano, sabe? A gente ficou meio sem ponto de referência, porque a gente tava sentindo tão importante no ano passado, né? Vamos dar uma explicada. O Cubo Geek era uma área isolada que foi montada com a consultoria do Léo Lopes e do Tato e do Mauri, do IR Geeks, né? A consultoria, que eu digo, equipamento, logística, coordenação, e a Tata tava também, além de trabalhar no Instituto, tava coordenando o uso. Então era um ambiente controlado de áudio, onde você tinha... Ar-condicionado, mesas de som, e, cara, saídas USB e mesa e tudo que você quiser para plugar o seu laptop, e de lá gravar podcast. Eu conheci o Pauta Livre na Campus Party do ano passado e literalmente me convidei pra gravar com eles. Pra mim é um dos pauta-livros que eu mais gosto. É o meu preferido, era um estúdio completo de gravação. Sim, completo. Um ambiente. Sim, sim. Só que aí... Mas é isso também, porque assim, o Cubo Geek, como tava lá o tempo todo, é o que eu tava comentando com o Hugo. O Hugo até falou isso lá no evento, né? A Campus Party, a gente tava lá desde segunda-feira, Calaveira chegou lá na quinta, não foi, Calaveira? E de manhã. A gente via que, assim, aquela manhã e boa parte da tarde, tava meio morto lá, tava meio vazio, tava meio desanimado. E acho que a gente viu isso por causa do Cubo Geek, porque como o Cubo Geek tava lá o tempo todo, né, acontecendo coisas, 10 horas da manhã tinha gente lá fazendo alguma coisa, e a galera tava concentrada, né, no Cubo Geek, que tava todo mundo conversando, todo mundo animado, vendo assim, pô, o que é que eles estão gravando agora, e a gente acompanhando pelo streaming do YouTube e tudo. Esse ano não teve isso, e quando chegava às 6h30 que começava a chegar o pessoal e tudo, começava a bombar, o evento mesmo começava a bombar às 6h30 da noite, sabe, que foi a diferença em relação ao passado, que a gente sentiu muito isso, velho. Acho que o evento mesmo, a Campus Party, começou mesmo a pegar. Segunda e terça-feira foi meio fraco. Foi legal e tudo, ver o pessoal e tudo, mas foi meio fraco nisso, foi meio desanimado. E foi começar a animar mais assim na quinta-feira pra quinta. Mas na quarta-feira pra quinta. Mas em um momento mais sério agora, eu chamo a responsabilidade pela falta do Cubo Geek pra própria assim chamada podosfera. Porque, aos meus conhecimentos, não foi feito o Cubo Geek de novo, porque não houve retorno para Vivo. Patrocinadores, entendeu? Por que não houve retorno para Vivo? Porque assim chamada podosfera não produziu conteúdo suficiente e de qualidade suficiente. Será? Pois é. Cara, eu quando eu digo assim, a podosfera, eu não boto todo mundo no mesmo balaio, pelo amor de Deus. Isso é óbvio que não. É porque tava disponível pra todo mundo e muita gente não fez nada. O Hugo mesmo me falou que teve momentos que ele gravou um pauta livre lá dentro, porque a aparelhagem tava simplesmente parada, não era, Hugo? Ué, foi. Eu primeiro, eu não tava sabendo do Cubo Geek, infelizmente. Eu mesmo, eu digo isso como membro da Podocera que falhou, eu não estava sabendo, porque até então eu não ia. Então eu tava naquele trauminha de não vou correr atrás de nada. É, você foi de supetão, né? Ano passado eu fui de supetão. Até então eu não sabia e eu não corri atrás de nada. Quando eu cheguei lá, tinha um espaço pra eu criar conteúdo. Então, mas o que eu fiz? A Tata, o Léo e o Mauri eram os responsáveis por muita coisa lá dentro. Eu colei neles e falei, quando é que eu posso gravar? A primeira brecha que deu, eu gravei. Foi a mesma coisa que eu fiz. Deixa eu falar uma parada que eu achei que mudou, porque eu fui na Campus Party 3 vezes, 3 anos seguidos, né? Aham. Uhum. E a primeira vez que eu fui, tipo, eu não conhecia quase ninguém e tal, eu acho que não conta muito. Mas o que eu acho que mudou do ano passado pra esse ano, primeiro eu acho que foi a divisão de espaço que teve na área da Campus, ali na área paga, que estava bem espaçosa, que eu até perguntei pra Tata, falei, Tata, é impressão minha ou esse ano tava mais vazio? Ela falou, não, esse ano tava muito mais cheio, só que foi melhor distribuído o espaço, sacou? É, vale lembrar que ano passado eram 7 mil ingressos, esse ano foram 8 mil e venderam 7.600. Então tinha 600 pessoas a mais ali. Sim, mas aí, fora a imprensa, aqueles VIPs, palestrantes e coisa e tal, né? Que dá muito mais gente do que isso. Mas ela falou que tinha muito mais gente, só que foi melhor distribuído. E eu vou falar uma parada, o que foi essencial ali, sem sacanagem, eles dando um garrafinha e água mineral ali gelada. Quem não foi o ano passado, não sabe o que foi o inferno naquele lugar, o calor e sem água naquele lugar. Você ia comprar uma garrafinha de água, a garrafinha de água custava R$5. E no ano passado, quando eles resolveram colocar os bebedouros, eles colocaram uma água com tanto cloro que você colocava sua água na garrafinha, na hora que tava cheia, sua água tava branca. Essa história do bebedouro eu fiquei sabendo em parte. O bebedouro deveria ter sido instalado, eu não sei se foi a organização ou algum problema na entrega, porque também a gente sabe que fornecedor para dar para trás é um pulo, que parece que tinha que ser instalado muito antes para deixar correr a água, porque querendo ou não, pra limpar, se o bebedouro tá parado num depósito, você coloca muito cloro e deixa correr a água para limpar o encanamento, para limpar a tubulação inteira. Sim, o que sim, que sim. Aconteceu, pelo que eu fiquei sabendo? Instalaram, tava todo mundo com sede, o pessoal deu, na hora que instalaram, o pessoal apertou para sair água. Foi um problema ou de logística ou de organização. Outra coisa que melhorou foi a comida, né? Nós tínhamos ali um serviço muito bom, um preço e justo. Barato pra caralho, né? Para refeições, almoço. Você pagava uma bagatela de R$20 e comia igual o Hugo. Porque normalmente quando você paga R$20, você vai num almoço self-service, você tem direito a uma carne, sacou? Lá você poderia comer quantas você quisesse, você podia comer quantas vezes você quisesse, tinha uma lata de refrigerante e no final ainda você ganhava um picolé de sobremesa. É, aquele picolé ali, vamos combinar, né? É, um picolé de merda, mas ganhava um picolé. Não era o que bom, era um pardal, mas dava pra... O importante é que a comida não era ruim. E eu conversei com o pessoal da empresa que atendia ali, e muito curioso pra saber quantas refeições serviam por dia, né? Eram mais de 2.000 refeições por dia. Mas o pessoal muito impressionado com a quantidade de desperdício, isso eu acho que para um evento de gente, né, teoricamente instruída, um pouco de um nível de escolaridade um pouco maior, é bem triste, assim, eram toneladas de comida colocada. E gente mais gorda também, né? Exatamente, também. Não, mas isso aí, cara, e depende, JC, de, por exemplo, escolaridade. A escrotidão humana, ela é inerente ao ser humano, não à classe social. Eu faço o que eu quero, por exemplo, esse negócio, olha só, coisa legal que estavam fazendo. Eu vi muitos de vocês, o Vivaco mesmo se queixou muito dessa questão da água no passado. Esse ano, como é que eles fizeram? Tinha um quiosque bem localizado, onde eles davam garrafinhas, daquelas garrafinhas, tipo de garrafinha de ciclista. Squeeze que chama, né? À vontade. E o que que tava acontecendo? O nego dava uma golada, jogava a garrafinha pro outro lado. O nego dava uma golada, jogava a garrafinha pro lado dela e pegava outra. Não, na bancada daqui a pouco tinha tanta garrafinha que não sabia quem era de quem. Chegou um cara lá com uma sacola, uma calaveira. Tava nessa hora. O cara virou e falou assim: olha, vocês estão distribuindo, olha o que o pessoal tá fazendo. Isso aqui é garrafinha que não tem ninguém usando. Só que as meninas não estavam administrando nada, elas simplesmente agradeceram. Falaram assim: não, mas vamos continuar fazendo o que nós fomos pagas para fazer. Mas isso, de repente, é uma logística que funcionaria melhor se arrependendo, sei lá, um limite de 5 garrafas para cada um, alguma coisa nesse sentido. Mas nesse ponto foi bem suprido, porque realmente a água era vontade e vinha realmente gelada. Calaveira, sabe quantas garrafas eu trouxe para Fortaleza? Quanto? 7. É, depois esse ele se decidiu comigo, né? Eu acho que eu vou até sortear umas garrafinhas aqui. Tá de pessoal. Brinde. Isso, só... Ano que vem faz o seguinte, Antoninho. Ano que vem coloca na mala, né? E aí quando chegar lá faz uma promoção, o pessoal sai correndo pra pegar as garrafinhas do Antoninho. Interromperam. O Zé tá falando que um dos problemas do pessoal que acampou lá era realmente as práticas sexuais, cara. Que ele falou que não tinham, né? Não tinha, porque tem uma galerinha ali que transa. Tem uns nerds ali que são meio para freitex. Que... Falso nerds, então. É falso nerds, e as mulheres também, inclusive. Mulheres muito bonitas. Ele falou, caraca, Lavi, tá fora do meio aqui. Eu falei, por que? Ele falou, velho, é uma transação aqui à noite. É uma tal de gemedeira. Eu falei, vixe Maria, é sério mesmo isso? Ele falou, é. Vixe! Mas rola, teve ano passado, tem um podcast famoso, que a menina tava, ai, fulano, te amo, não vou falar o nome aqui pra preservar mais do cara. Pronto, esse aí. Puta merda. É que trabalho da edição, agora o trabalho da edição agora vai ser absurdo. A menina tava lá, eu te amo, não sei o que, eu sou sua fã e tal, e chegou o que, minha filha, você quer que eu te coma? Ele pegou a barraca pra barraca com o meu menino. Não foi na barraca. É, na barraca. Foi no Cubo Geek, por isso que não deu certo esse ano. Tem outro também que ano passado, não sei se ano, mas ano passado ele varreu a Campus Party também. Quem é? É mesmo, né? É. Compromete todo mundo aí, Bruno, não tô nem aí. Eu já não sei nem mais que programa é esse, velho. Na opinião de vocês, vale a pena ir num evento desse? Porque a gente já falou os prós e os contras, mas na opinião de cada um de vocês, por que valeria a pena? Pra uma pessoa que, por exemplo, não produz conteúdo da internet. Porque a gente já falou que vale a pena, pra que vale a pena pra uma pessoa que costuma criar conteúdo na internet. Agora, um simples usuário, uma pessoa, um usuário comum, por que vale a pena, na opinião de vocês, ir a Campus Party? Vale a pena pelas palestras. Eu vi muita gente lá sentada brincando de falar no Skype com a namorada ou então jogando World of Warcraft. Teve uma vez, então eu e o Calaveira assim, em pé conversando, né? E tinha um chapa, cara. O Calaveira ficou, cara, esse bicho tá morto. Ah, é o chapa, velho. Ele chegava 9 horas da manhã, sentava e levantava meia-noite. Cara, esse cara é super não, ele é assustador. Ele é assustador. Velho, esse psicopata. Cara, eu tenho foto dele. Ele não se mexia. Não piscava, velho. E o pior é que ele usava o computador de uma maneira que você não via as mãos dele operando. Ninja, o cara é ninja. Então você. Ele é assustador. Ele parecia um scanner. Sabe aquele filme antigo, os scanners? Que o cara ficava controlando a mente, as coisas com a mente? Cara, era absurdo. A gente passou horas, eu passei mal, desmaiei, levantei, a gente se abraçou. E o cara sentado lá. O cara, menina, o cara não. Eu acho que, menina, sem sacanagem. Eu não acredito. Se ali. E tirasse a roupa do lado dele e falava, vem Japão, ele não ia... Ele ficou 24 horas assim, gente. Vocês estão olhando a foto no post aí? Ele ficou 24 horas assim. Nessa posição. Quando ele levantou, ficou a marca dos dedinhos assim na bochecha, né? Ficou, na realidade, a mão saiu e ficou... O pulso saiu fora. A mão o suor fora. Dele, ele levantou o suor dele. O pouco período que ele descansava, já dava mato. Aonde tinha suor do cara. É válido pra quem não é do meio, assim, conhecer o pessoal que faz, sei lá, que faz podcast, que faz blogs, que faz essas coisas também é válido por causa das palestras. Pô, o Glacial, né, que é o amigo do PH, que divide apartamento com o PH, o Glacial foi pra lá, trabalho, assistiu tudo quanto foi palestra, saiu com conteúdo excelente pra ele, tudo, sabe, velho? Muita a Mariana, a, que gravou até aqui o Jurassic com vocês também, assistiu muito a palestra. A Modo Meu? A Modo Meu aproveitou pra fazer o networking dela lá. E isso que é interessante também, você que faz blog, que faz podcasts, essas coisas, vá lá e faça seu network, conheça as pessoas, divulgue seu trabalho. É, a Campus Party foi excelente ano passado para o Pauta Livre News, velho. Foi excelente, mas esse ano, cara, era muito legal. Muita gente parava para tirar foto com a gente, não é, Hugo? Muita gente vinha conversar com a gente, dizendo que gostava do Pauta Livre, que gostava do IADEC, Cidade Gamer, Jurassic Cast, o que seja, sabe, velho? E JC também. Não, JC ninguém falou, não. Tu lembrou depois? Não mente, não, Toninho. Tu lembrou depois porque não tava na sua cabeça. Hashtag chateado, não, você... hein? Não, mas não, assim... JC, uma... eu apontava esse aqui é o JC, aí porque o JC, o avatar dele é o blog dele. Mas, deixa, assim, eu falar, deixa eu falar conhece... uma parada que, gente, assim, mas, que eu não imaginava só como era. Só pra terminar aqui, Hugo. E é isso que muita gente que não foi esse ano... Tipo, eu falo do meu meio, né, de podcasts. Muita gente reclamou, ah, é por causa de preceito, por causa disso aqui. Cara, vale a pena você, sei lá, juntar um dinheirinho e ir pra fazer seu trabalho, seu serviço. Eu conheci podcasters lá que eu não conheço podcast e a pessoa se tornou uma pessoa tão muito boa que agora eu vou passar, pelo menos, a escutar pra ver como é o trabalho do cara, sabe, velho? E ano passado eu via muita gente desse meio, que era famosa, tinha um nome na atmosfera e tudo, mas ficava lá o tempo todo como tava esse japa, tá entendendo? Parada, não se movimentava pra mostrar seu podcast pros outros e tal, e esse ano ficou de mimimi porque não vai, porque não foi chamado, porque ano passado não teve muito retorno e tal. Então você trabalha seu lado também, sabe? Não é só você ir lá visitar e ver fulano e tal. Faça seu network, faça o seu jabá, tá entendendo? E é isso que vale a pena você ir pra Campus Party também. Olha, eu queria colocar aqui nesse podcast pessoas que a gente conhecia, só que nunca viu foto, vídeo, nada, né? Uma é o JC, que eu não imaginava o JC ser um cotoco daquele jeito, né? O JC não tem cara de tarado de metrô? Aquele que fica com a mão dentro da calça, assim, olhando nunca assim... Nunca mais JC vai participar aqui. Essa aí pega pra Zona Leste. JC, estou brincando, meu querido. Estou brincando. E aí? Desculpa, eu não ouvi. Eu tava com a mão na calça. JC tá aí, bicho? Ih, tá com a mão na calça. Acho que ele saiu. É, eu também acho. JC. Bueller. Bueller. Continua aí. Quando ele voltar, a gente... E aí, eu conheci uma pessoa que se chama Júnior, do Pirata Cast. Na hora que ele chegou e me cumprimentou. Aí eu falei, prazer, Hugo. Aí ele olhou pra mim, prazer o caralho, eu sou o Júnior do Pirata. Eu falei, vá se fuder. Você não é o Júnior. Ele parece uma pessoa dublada, sacou? E aí... O Diogo Braga olhou... O Diogo Braga deu o melhor apelido pro Júnior. Ele falou, o Diogo Braga falou que ele parece o Sérgio Reis. Nossa, e é a cara do Sérgio Reis, sabe? Cara, é impressionante como a voz não encaixa no Júnior. Não tem jeito. O Calaveira, eu já conhecia vídeo e tal. O Toninho falou uma coisa certa. O Calaveira, assim, é até aquela pessoa ali mesmo. Pronto, sabe? Briga. Vocês estão decepcionados mesmo com a minha pessoa? Eu prometo, não, prometo que ano que vem eu vou me esforçar mais pra... Ah, sei lá. Canua, vai de barba ano que vem, Calaveira. Vai de barba. Corre. Vai fantasiado de fada. Eu vou... Posso falar uma coisa, Calaveira? Sem viadagem. Lá vem. Sem gaysito. Você é um cara bonito. Eu sempre falei isso. Torinho virou pra mim, Torinho com 10 minutos que me conheceu. Torinho virou pra mim e falou assim, Calaveira, você não é tão gordo quanto eu imaginava. Foi verdade. É um tipo de elogio. É isso que você tem pra falar, Torinho? Sério? Que? Ainda bem que eu não fui. Não. Mas é o que eu faço, se demorasse mais 30 segundos, nascia mongol ou gay. Não, cara, é porque eu sacaneei. O Hugo tá falando isso porque ele tá chateadinho, porque teve uma foto que ele tirou, que inclusive eu acho que essa foto será publicada a tempo, no qual eu estava sodomizando o Hugo por trás. Ele ficou bom. Caralho, aquela foto foi tirada naquele restaurante, é? Foi. O que eu acho que foi o Thiago. O Vivaco tirou aquela foto. Foi tu, né? Vivaco, que tirou. Não, eu não consegui tirar a tempo. Acho que foi então, o Thiago Ataíde. Foi o Thiago Ataíde. Ele falou comigo que não conseguiu tirar a foto. Acho que o Thiago Ataíde tirou. Tirou. O Calaveira, eu olhei pra trás, ele estava fazendo uma pose, mas assim, absurdamente gay, querendo me encoxar. Isso dentro de um restaurante com umas 30 pessoas. Quem tá no ramo do entreteribento é pra entetrer. É pra entetrer. É, né? Então assim, entendeu? Você tem que fazer o que você está sendo pago para fazer. Tá certo. Mas assim, uma coisa que eu queria falar é... Quanto à ida ao evento, a questão do network que o Toninho falou muito bem, você tem que tomar muito cuidado para você fazer realmente seu network. Eu fui lá como um membro do Pauta Livre, do Radiofobia, do Cidade Gamer, do Jurassicast e o vlog do Tutu. Mas aí o Boris, do Aspirante Profissional, começou a me apresentar para as pessoas. Por quê? Porque eu trabalho com redes sociais e eu tô ajudando o Aspirante Profissional nessa área. Cara, é sério. Não tinha uma pessoa que sabia quem eu era nessa área. Então, certifique-se que se você trabalha na área, você também lida com alguma coisa. Área que eu digo, entretenimento ou mesmo área online. Porque às vezes você não tá lá só pra divulgar o seu blog. Isso. Às vezes, por exemplo, vale lembrar, o Léo do Radiofobia, eu conheci ele na Campus Party com ele fazendo Radiofobia ao vivo. E o Jovem Nerd e o Azaghal olhando impressionados pra ele. O trabalho dele é edição de áudio, é a formação dele. O cara hoje está editando no Nerdcast. Hugo, eu tenho uma coisa para falar para você sobre o Léo. Se você acha que eu sou viado, se você visse o Léo Lopes, você ia ter certeza que ele não parava de pegar no meu peito, velho. Ah, é, pegando no peito. Eu vi isso. Você viu? Comprovo. Ele não curtia? Ele curtia, ele tinha uma cara, era uma cara até assustadora. Erótico, eu falei, para, Léo, tá. Ainda bem que eu não fui. Melina, você não teve acesso à parte interna da campus, porque você foi só nos encontrar, reitero, ela... Foi apenas nos encontrar, nós do Jurassicast, eu e o Miotti, só isso que ela foi fazer lá. Estou esperando eles curtirem a inveja. Não, tá bom, cara, vai, continue. Continuando, ó o Hugo. Não, mas isso aí ela tira pelo menos dois porque ela conheceu o Ned Martins. É, de brinde, né? Da parte de fora, a Expo, você viu lá aquela questão da Ford, do lado da NVIDIA, dos outros... Ah, Ford eu não olhei muito, não tinha nada interessante ali pra mas mim. Ali eu acho que aquelas mulheres, elas mudariam seu conceito, mas enfim. Você, como uma moça, como mulher, bonita, e que tá chegando naquele ambiente pela primeira vez, o que que você achou? Não, tava bem lotado, assim, por exemplo, que nem eu gosto de jogar. Falei, ah, vou tentar ver aquele conteúdo que tinha a parte de games, isso. Assim... Não consegui, assim, você tinha que pegar uma fila enorme pra conseguir chegar perto, pra conseguir, enfim, brincar, ou pegar algum brinde que as pessoas te pisavam, te chutavam, te empurravam. Mas, assim, dá pra curtir, você tem a parte dos cubos, né, de conteúdo, você podia entrar, ficava numa filinha, entrava, tinha conteúdo interessante. Assim, um amigo meu que foi no ano passado, nesse, disse que essa parte, né, essa área aberta também estava bem mais legal do que no ano passado. Eu curti, assim, mesmo se eu não fosse, se eu não conhecesse ninguém, sabe, se eu fosse, estivesse passando e entrado, eu ia gostar de ir de novo, assim, eu ia ter aproveitado o evento, e eu voltaria, até pagaria, quem sabe, no ano que vem. Você não sentiu nojo por estar ali naquele local com aqueles gordos suados todos te cercando, não, né? Não. Não, porque eu tô falando, parece piada, mas parece, porque existe um certo preconceito. Fede, né, Calaveira? Pra caralho, falar em feder, vamos falar de novo, ano passado a gente comentou, mas ô galerinha que escuta aí, que vai, esse ano de novo, né, velho? Vai tomar um banhozinho, né, galera? Pô, vocês são foda, né? Ou então leva um limão ajuda. Ô, até a Inhaca, mentira, a Inhaca é forte, gente. A Inhaca. Porra, tem uma galera que, pô, teve um cara lá que eu não vou falar quem é e tal, que me abraçou. Eu achei assim, que ano passado foi pior, velho. Foi, não, foi pior porque tava mais calor, mas tipo, teve um cara que me abraçou e o cara era mais alto. E aí o sovaco do cara, quando ele me abraçou, pegou no meu ombro. Cara, o meu ombro ficou uma carniça, mano. Derreteu. Acabou a roupa. Cara, que é isso, cara? Eu vou ter que pedir outra camisa lá pro Alexandre da Fiction, porque a minha camisa foi embora. É comprar besteira, né? É, pra quê, né? É. Mas eu tô perguntando isso agora pra Melina, porque existe esse preconceito de que mulher não gosta de coisa de tecnologia, não gosta desses eventos com isso. Olha, a maioria não. Eu vejo pelas minhas amigas, assim, a maioria não gosta, ou se conhece alguma coisa porque o namorado ou o marido gosta e, tipo, acaba influenciando, sabe? É mais difícil. Tem, lógico que tem. Até eu vi muita mulher ali sozinha, sabe? Curtindo e... Muito sozinha, né, por sinal. Ah, não sei. Não, não... Você... não, mas cara, isso é verdade, sabia? Lá tinha bastante. Bonita, cara. Tem muita menina bonita desse lado. E tipo, que não tava assim com um macho do lado, sabe? Tava com outra amiga, assim. Periferia da outra. Tava com um macho do lado. Essa Zona Leste que corre no meu sangue. A porra dessa Zona Leste. Sai desse corpo, Zona Leste. Então você iria, você como mulher... Então é o cearense, né? Se bem que eu tava meio destoando, né? Ali, que eu tava toda limpa da Sandy. É, toda Sandy. Eu tenho que... Não, salto 7... Não, era baixinho. Né? Não, mas tem uma coisa. Eu preciso contar um acontecimento que... teve, que cedo ocorreu, que nós do Jurassic Cast, nós participamos do Cubo Vivo no Passo Repassa. Tortada na cara. Isso, a gente foi lá levar a tortada na cara do pessoal lá daquele vlog, o Nostalgia. Aí a Melina entrou, porque ela era nossa convidada, ela teve acesso ao Cubo, sentou lá no cantinho dela. E aí o Mauri virou e falou assim, tem alguma menina que gostaria de anotar o placar? E eu pedi pra Melina vir pra ela poder participar, pô, ela tava lá. Foi encontrar com a gente, uma amiga nossa, falou, não, vem brincar também, só pra ela anotar o placar. Na hora que a Melina entrou e ela foi andando, cara, mas foi se fazendo um silêncio dentro daquele lugar. Nossa! Sério, porque assim, uma mulher dentro daquele ambiente, né? Tinham poucas, tinha a Mariana lá do Taverna do Ogro, então eram muito poucas, elas já tinham entrado. Aí a Melina veio entrando, velho, mas eu vi a galera ficando parada, ficando calada, assim, falando... Sabe aquela coisa assim, o que ela está fazendo aqui no nosso ambiente? Eu não vou poder ser eu mesmo? Alguma coisa assim. Tipo, parecia pegadinha e apareceu o Ivolanda, assim, atrás, sabe? É, ô produção! Isso é uma coisa curiosa, cara, esse negócio da disparidade. Mas olha aí, tá isso ouvindo da boca de uma mulher que não tem nada a ver, que o evento foi legal, serve pra gregos e troianos. Você que é menina, que tá ouvindo isso, tem curiosidade, a gente tem muitas ouvintes mulheres e elas, pô, eu tenho certeza que uma porrada dessas que estão ouvindo agora tem curiosidade em conhecer, mas não vão por achar que é um evento só de homem, que vão não, ser... Não, pode ser... ir que ninguém passa a mão na bunda, não. E é, porque não deu tempo, mas passa. E aí o Calaveira só chegou quinta. É, exatamente. Não, mas não passa. O pessoal lá respeita bastante e tal, né? Não é por esse sentido, não. Então aí, você que tá ouvindo... Tem até lojinha de roupa, tem umas camisetas, umas blusinhas. Se você não gosta de videogame, vai lá ver umas roupinhas. Ô, Calaveira, fala um pouco aí sobre a participação lá no evento. De repente a galera dos nossos ouvintes aí querem saber como é que foi. Eu tenho um link aí pro vídeo. Eu acho que ele ainda vai estar disponível lá no blog da Viva. Eu não sei por quanto tempo ele vai ficar lá. Então, o que que aconteceu? Nós fomos convidados pelo Tato Mauri e pela organização da Campus pra que nós participássemos do Passo a Repassa junto com Nostalgia. E era Passo a Repassa mesmo. Então, tipo assim, o Miote, cara, e ali eu vi o grau de virgindade do Miote. Sem sacanagem. Tinha um bloco de músicas, de trilhas sonoras. Eu posso dizer, eu sabia também, todas ali. Caraca, sério mesmo, Melina? Tô falando. Pô, até uma hora eu queria responder, vocês me barraram. Ah, é. Ela é ouvinte do Jurassic Cast. Claro que ela sabe. É, verdade, ela é ouvinte. E aí tocava assim, pã, Miote, pá, pá, bateu, eu bati lá. O que é, Miote? Ele. Indiana Jones e o vento da perdição, sala 13. É, Eclipse 12, quando o Indiana Jones pega o disco voador. Aí os caras ficavam assim, caraca, é verdade, é isso mesmo. Velho, o grau de virgindade do Miotti foi tal. Mas foi divertidíssimo. Desculpa, cara, nostalgia. Gosto muito do trabalho de vocês, mas vocês ficaram apagados perto do Jurassic Cast, cara. Porque de entretenimento, edição salva muita coisa, mas ao vivo, Miotão e Calaveira, velho, agitaram a galera. Cara, não, olha, eu falo isso com orgulho. Eu sei que eu posso parecer pedante, mas eu não quero ser. Mas, cara, foi a vez. Eu não sei se foi todo, de todas. Mas foi a vez que o Cubo Vivo estava mais lotado. Tava cheio. Aquela palestra que tava antes tava meio broxada. Era com o Marcelinho. Olha, eu gosto dele, eu gosto mais dele. Gosto também do Marcelinho. Mas, cara, é porque o pessoal gosta de ver a gente se fuder também, né? Então. Lógico, vai. Pessoas tomando no cu ali, tomando tortado. Quem não para pra ver? Foi um barato, eu me diverti pra caramba. O Miotti me surpreendeu. Eu falar pra você que eu não conheci o Miotti. Não, o Miotti me surpreendeu lá no Cubo Vivo, lá. Lá no Passo no Repasso. O Miotti eu conheço. Performance. Há muito tempo. Tempo até demais. Miotti, quando o Calaveira conheceu, o Miotti era preto e branco ainda. Exatamente. Mas enfim, vai lá, a gente botou o Jurassic Cast lá. Porra, querendo ou não, tava lá no blog. Tá vivo, o que importa é isso. O que importa, o pessoal viu, curtiu, gostou, quem tava lá se divertiu. No final das contas, o que vale é isso, e cantamos We Are The Champion, né? Enfim. Legal de melhorarem, por exemplo, seria a questão climática. Eu passei mal, isso é verdade, isso não é piada, isso não é gracinha. Eu cheguei na Campus Party por volta de 10 horas da manhã, não foi, Vivaco? Mais ou menos esse horário que nós chegamos. Sim, sim. É, eu tava lá conversando com o pessoal e tal, como o Turinho disse, eu sou um completo retardado. E chegou um determinado momento que minha cabeça começou a girar. E tava muito quente ali dentro, mas tava muito quente mesmo. Não tava mais do que foi ano passado. Não, é isso que eu ia falar, mas aí vem da tolerância. De temperatura de cada um. Isso. Você tinha acabado de virar a noite em Brasília, velho. Isso, porque eu perdi o avião, aí eu não dormia a noite. Eu, tipo, pegava 5 horas da manhã. É, você tava mal mesmo. Você tava mal por outras circunstâncias. Porque, assim, eu, pelo menos, fui todos os dias. Eu que tô habituado com o clima de São Paulo, eu fiquei bem todos os dias. É, ano passado, me lembro que no primeiro dia o Hugo tava vertendo água pelos poros. Assim, eu cheguei terça e cheguei bem. Calaveira, ano passado eu peguei uma toalha, eu molhei a toalha no banheiro, molhei a minha cabeça e coloquei a toalha em cima da minha cabeça pra, tipo, fazer um ar-condicionado interno, assim, meu, sabe? Detalhe que ano passado o Hugo tuitou, assim, né? Algum ouvinte que tá vindo pra Campus Party pode comprar uma toalhinha pra mim? Aí veio o Thiago Andrade lá do Dimensão Nerd, comprou uma toalha pro Hugo e entregou assim pro Gaí, Hugo, pra gente, pra você. Pois é, né? Ele tava até com a toalha esse ano, inclusive. Você imagina um lugar daquele com não sei quantos mil computadores ligados ao mesmo tempo, você imagina... Nossa. Cara, é impossível climatizar aquilo, não dá. Eles teriam que colocar muito, muito, muito ar-condicionado ali. Não, era questão de consumo de energia, seria absurdo, eu acho. Sim, mas assim, seria. Já melhorou esse ano com a retirada daqueles panos que isolavam a parte de acampamento. Sim, exato. Isso, o ar, a circulação do ar no nível lá da cobertura do pavilhão já refrigerava o ambiente um pouco mais. Inclusive, é um detalhe que nós esquecemos de falar, que o JC trouxe agora. Existe um local específico para você acampar. Você quer um lar. Isso é monstruoso, gente. Procure imagens aí para ver. Cara, parece, sei lá... Assustador, cara. Parece assim, passou um furacão em Nova York. Meu Deus, são os refugiados em Nova York. Cara, é loucura. Eu botei a cabeça e falei, velho, é impressionante. Tá parecendo um acampamento sem teto, level 1000 isso aqui. Mas é uma alternativa pra você que quer ir ao evento e não tem condições de se hospedar num hotel ou numa pocilga que seja. Se fosse mais novo, não fosse já um quase ancião, eu topava, sabe? Deve Mas ser você é louco, velho. Se tu ficar numa garraca daquela ali, naquele calor, você é doido. Meu conselho é ter amigos em São Paulo e fique na casa deles, velho. Verdade. É. Olha, porque... eu tô aceitando pro ano que vem, então. Bem mais barato. Peraí. Eu imagino eu entrando dentro de uma barraca dessa, velho. Eu não saio, bicho. Não, você entra na barraca, bota os bracinhos pra fora e você ganha uma camisa. Sai o tartaruga. Uma barraca. que pega nesse lance do acampamento, gente, é a barulheira, né? O barulho, ele acaba sendo 24 horas por dia, porque independente do horário, as pessoas que estão dentro da barraca, elas não têm um silêncio, aquele que a gente está acostumado em casa. Não, eu acho que o que lasca também, JZ, que eu vi muita gente reclamar disso por o Guizão, que era um amigo nosso lá do... Sim, do conheci o Guizão, o braço do Guizão. Isso, Guizão é o Guizão mesmo, né? O Guizão é Guizão, perto do Brunão ele é Guizão. Ele é Guizinho. Se eu fosse o Guizão, eu ano que vem ia pra Campus Party fantasia de viking. O cara é o viking, velho. Esse é foda. O machado colado no corpo e tudo, velho. Cara, chifre e tudo. Tô vaquinho. Não, mas ele ia mesmo. Ele parece viking grandão mesmo. Ele, não sei se foi o Guizão que me falou, algum de vocês, que nos primeiros dias deram muitos atendimentos na enfermaria por causa do estresse, né? Nesse lance do barulho e tal, as pessoas não conseguem dormir, vai, acumula. E as pessoas acabam tendo problemas de saúde, né? É porque à noite lá bomba, velho. A galera fica. Faz luau lá de novo, te faz barulho. Ninguém dorme. O noite show não deixa ninguém dormir. É, aí você vê mesmo teve dois dias lá. Falo mesmo, Luigi Show. Muita gente veio reclamar pra mim sobre o Luigi Show. Eu falei, por que você tá falando comigo? O cara tá ali, ele é mega sociável. Ah, ele pegou um violão, um microfone e ficou cantando Legião Urbana. Falaram isso todo dia. Eu até achei, vocês estão reclamando do primeiro dia? Não, ele fez isso de novo ontem. Não, e tá, tem esse negócio também, né, velho? A gente teve dois dias lá, na terça e na quinta-feira, que eu e o Hugo, a gente chegou mega cedo lá, quase 9 horas, 8 horas, não sei o quê, e tinha gente dormindo. O Luigi era um, eu tirei uma foto do Luigi dormindo no sofá com ele. Ele não estava dormindo, ele estava em coma. Pois é. Ele estava em coma, porque fizeram quase tudo com ele e ele não acordou. Eu enfiei meu pau no nariz do Luigi Show e ele nem sentiu. Vocês perceberam que o Torinho ele tem um problema com pessoas inconscientes? o Torinho, não, Melina, que você não, eu acho que você não conhece a figura. Ele se decepcionou comigo, mas eu vou explicar pra você como é que funciona o Torinho. Se você, Melina, estiver um dia inconsciente ao lado dele, bote uma rola na sua bunda. Não, uma rola não, desculpa. Uma rola? Olha! Eu vou repetir isso 15 vezes na edição. Se você, Melina, estiver um dia inconsciente ao lado dele, bote uma rola na sua bunda. Rola na sua bunda. Rola na sua bunda. Rola, rola, rola, rola, rola. Rolha, rolha, com LH. Por quê? Porque a teoria ele tem mania. Veiuda, cabeçuda, né? Desculpa. Peraí, a menina vai ficar. Não. Acabou o programa, cara. Acabou o programa. É rola. Role. Aquela, cara. O verão é bom, kit, rola aqui. Não. Diga, não. Diga. Volta a barba, cara. Velho, agora eu tenho que esperar crescer, cara. Agora eu não posso fazer nada. Agora não posso... Cara, corta os pentelhos e bota de volta na cara. O Torinho tá achando que é um seriado que passa na Sony, que o Brunão vai no departamento de maquiagem e pega um bigode e uma barba. Não, e eu não posso botar os pentelhos na cara, porque meus pentelhos são pretos, não são? Ele é da escola da Yasmin. Pinta os pentelhos? Que merda é? Tu pinta a barba? Não, mas minha barba, ela é vermelha, ela é ruiva. Tu pinta os pentelhos, olha só, cara. Qual a cor do seu chibiu? E passa blondo. Quando meu chibiu é negro como a noite, igual a do Miotti. Vamos gravar, por favor. Já tá gravando. Tá. Isso já tá nos extras, já. Imaginação não poderia ser mais. Jurassicast no ar, meus caros internéticos, voltamos com mais um Jurassic Combo da Casa do Capeta. E hoje a casa tá cheia. Jurassic Combo, tem certeza, tá velho? Tá doido? Não é Jurassic Combo, não? É o quê? Bebeu. Perdido, né? Eu não sei o nome dos programas do Jurassic Cast, eu me perco. Por isso que eu falo Jurassic Cast. Aí no final, eles fazem uma edição tipo Nerd Master, entendeu? Esse é mais um Jurassic Cast. Aí... Inclusive, estávamos lá participando do JC e eu lá no Radiofobia. E eu fiz essa pergunta pro JC. JC, você tem filho? Ele falou, tenho dois. Eu falei, milagre. Porque você ficou a uma edição de colecionador pra morrer virgem. É verdade. Não é verdade? Ah, os filhos do JC, um é a maleta do James Bond e a outra é a maleta dos Vingadores. Pô. São os filhos do JC. Caramba, um não chegou ainda, então. É verdade, é verdade. Bem notado. Ele é a única pessoa que fica mais feliz com a chegada do Papai Noel do que os filhos, né? Ele, ele fica mais ansioso. É verdade. Agora o Hugo, por exemplo, é uma pessoa que me surpreendeu. Porque o Hugo, ele tá a cara daqueles pilotos de Scania. Já tá bom, vamos encerrar. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu não. Alguém quer... O Torinho não pegou ninguém, né, como se fala. Ele não interagia. Ele preferiria ficar tirando foto no Instagram dos gordos do que procurar as ouvintes gostosas. Mas isso é a vida, né, bicho? Homem cheio de lábia. Eu ganhei presentes. Ganhei presente de um ouvinte, ganhei a mochila dela, da Jovem. Boquete. Não ganhou. Vamos. É porque menino. eu tava com medo da Marina Gaspareta, ela disse que ia me comer, e disse que ia comer com areia, sem anestesia, e ainda ia botar salompas, assim, pra... Sério mesmo? Ela ia mesmo? Ela disse que ia me comer, né, velho? Eu tinha medo dela, e aí eu fiquei meio com medo. E tu não foi cobrar, não, velho? Ela não foi. Melina, você não tem o contato daquela sua amiga do Código Rosa pra passar pro Turim, não? Ah, eu tenho, se quiser depois. Aí, quinhentão, Torinho, quinhentão. É 700. Caramba, 700 conto, essa mulher tem que ser muito gostosa. Nossa. Mas ela tem que deixar colocar o peru no ouvido dela, sacou? Cara, isso vai pro programa, velho. Isso não vai ser editado, velho. Olha a fantasia de Hugo Soares. Meu ouvido, cara, de alguém, velho. E eu que decepcionei. Ela tem que ser muito foda, tem que ser muito gostosa, velho. Cobrar R$700, mano, é muito dinheiro. Não, o Torinho, eu preciso falar esse negócio. O Torinho, ele faz essa palhaçada na internet de que ele adora ruiva. Mas ele não vai nas ruivas, ele vai nas desgraças que tem o cabelo vermelho. Qualquer coisa que... Cara, mas passou uma cretina. Mas a mulher era tão feia que ela era feia que ela era cretina. De tão feia que ela era. Do lado do Torinho, o Torinho ficou assim: eita, se eu pego isso lá na Bahia, dou-lhe um. Torinho, o cara vestido de pica-pau do lado do Torinho, o Torinho se agarrou. Ele já. Falei, Torinho, parece que a mulher. Não, verdade. Eu virei e falei assim: Torinho, parece que a mulher conseguiu superar a varíola, velho. Sério? Não, cara, eu não gosto dessas. Eu falei, dessas o quê, velho? Dessas Walking Dead ambulante? Quem teve alguma coisa na hora de voltar pra casa, assim? Porque na hora que eu voltei de ônibus, né? Porque eu não fui de avião e tal, que tava caro. E aí eu voltei de ônibus, cara. Eu sou gordo, tudo bem, mas tinha uma desgraçada gorda do meu lado, mano. Que ela é uma mulher espaçosa e ela cismou de dormir dentro do ônibus. Você acredita que ela pediu pra eu embarcar o volume do meu fone de ouvido? Nossa. Ela dormia, ela ficava e, tipo, ela dava uma cochilada e vinha pra cima de mim. Ela deve ter tomado umas 7 cotoveladas na costela, né, de noite. Pai, tô com você... perfurar a camada de gordo. De noite, hein? É, mas fica amaciada. Cara, foi a pior noite da minha. Que horrível, cara. Que mulher desgraçada, mano. Cara, teve uma rotunda que passou lá na hora. Ela, A mulher parecia a Mama Bruschetta, velho, mas feia. A mulher andava dentro da minha cabeça e ficava aquele barulho. Tom, torom, torom, torom, torom. Ainda bem que eu não fui. Acabou. Tchau. Cara, até 2014.